www.carloncds.com. cds.com. Eu sei que você quer, seu olhar não me esconde. Chegou o momento e agora novinha, faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome. O grave bateu a rabeta no chão, vai. O rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão. Rabeta para Diego, rabeta barão, Diego vai. O rabeta no chão, o rabeta no chão. Rabeta no chão, prepara novinha, rabeta no chão.